Boa noite, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa. Nós, nos outros, Antropofonia Charlas. E a tônica hoje do programa é Águas e Políticas Públicas. Os nossos convidados são Aline da Fonseca, mestra em Antropologia pela Universidade Federal de Pelotas e assistente social do SANEP, e o professor Francisco Pereira Neto, integrante do Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, também da UFPEL. Então, vamos iniciar então o debate com o Francisco, que ele vai explicar um pouco mais do que ele entende sobre essas políticas públicas e o que está voltado com a água, né? Okay, bom. Boa noite a todos, né? Todos e todas, né? Aos parceiros aqui de mesa, Aline, né? Faz tempo que a gente, né, se encontra, verdade. Trabalhos e falas, né, interessantes e tal. E aí, agora a gente tem essa oportunidade, né, de lidar com esse tema, né, um tema importante. E, a princípio, quando o pessoal convidou o programa, disse, tá bom, água, né, e políticas públicas, o que, que a antropologia tem que ver, tem a ver com isso? E a gente vai tentar, aqui, né, na minha fala, tentar mostrar a importância disso, né, e a necessidade de nós tratarmos de temas que aparentemente não estão vinculados, né, a uma ação ou uma intervenção, né, do campo do conhecimento, campo de conhecimento da antropologia, né, e que na verdade estão muito relacionados. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a centralidade da água, né, em si, né? E para além de uma dimensão física, biológica que ela tenha, no meu ponto de vista, quando ela lida, a água se relaciona com os seres humanos, ela é uma tema profundamente político e histórico. A gente pode pensar em várias formas de levantar o tema, né? O tema da água, né? Ele, como eu falei antes, quer dizer, é um bem fundamental, né, para o ser humano. Nós podemos pensar na questão propriamente do acesso à água, da capacidade das pessoas produzirem a sua vida em função da água, né? Então, sempre que a água está envolvida na vida humana, ela é um significa vida, né? E ela implica a possibilidade das pessoas se manterem, né, em função de todos os bens que ela pode, de alimentação, a manutenção das pessoas para além dela própria, né? Ela pode normalmente ser vinculada a espaço de lazer. Ela tem uma série de significações importantes, né? Eu acho que para as populações humanas, né? E normalmente quando a gente lida com esse tema, principalmente quando pensa em gestão de água e política pública, a gente lida pensando em outras áreas do conhecimento, mais técnicas, pensando na capacidade da água como um bem de um recurso para produção de mercadorias ou para consumo próprio. E normalmente quando então a gente lida com essa questão da água, a gente, não, é uma questão lá, não são pessoas que envolvem o âmbito da engenharia, né, ou da biologia, né, mas a gente esquece uma faceta importante e estruturante dessa presença da água, dessa relação da água, né, na vida das pessoas, que é justamente a capacidade que ela tem de construir formas de vida, espaços de convivência, E a apropriação, né, que ela ajuda a produzir dos territórios, dos espaços vividos das pessoas. Né? E essa relação, me parece que, com as pessoas, me parece fundamental para a gente reconhecer a presença dela na sociedade e o próprio destino dela, da água em si, no planeta, né, na dimensão ecológica. Agora, há pouco tempo, eu estava dando aula lá no curso de antropologia e a gente trouxe uma discussão sobre um autor bem interessante na antropologia, um autor clássico, né, Marcel Mauss, e ele estava trabalhando um texto que chama Ensaio sobre a Dádiva. E o Ensaio sobre a Dádiva, ele lida com um conceito que é um conceito muito importante para a forma como a antropologia entende a construção de uma sociedade ou de uma cultura humana, que é o conceito de reciprocidade. Aí eu estava, né, pensando um pouco mais para vir para o programa e disse, pô, eu acho que reciprocidade é um conceito e é um termo que define muito bem a relação que nós, seres humanos, temos com a água. Né? E trazendo esse conceito, né, eu gostaria de colocar então essa dimensão que a água tem para a vida das pessoas, que tem que necessariamente ultrapassar uma relação utilitarista, né? Simplesmente pensar na água como um bem comercial, né? Uma mercadoria, né? Pensar a água simplesmente como algo que mantém o corpo biológico funcionando, né? Eu acho que ela tem uma dimensão muito maior, que é a garantia, né, das condições de manutenção física, né, biológica, mas a garantia, né, da própria presença do homem, né, na Terra. Quer dizer, ela é uma, ela tem dimensões, são dimensões estruturantes da vida das pessoas. Né, e como uma presença dessa, né, eu acho que a ideia da relação do homem, né, com esse bem, com esse produto, com essa natureza, né, ser uma relação recíproca, ela é muito importante. Então, me parece que essa ideia, né, de reciprocidade, ela leva necessariamente a colocar a água como numa dimensão relacional para as pessoas que usam ou se vinculam à água. Né? Não gostaria nem de usar o termo usar, né? Mas eu acho que o termo é se vincular à água. Entendo. Né? Então, como ser que precisa, quer dizer, uma presença na vida humana, né, que precisa ter a sua verdadeira dimensão. Né? Como eu falei antes, não somente utilitário, ultrapassar essa visão. Né? E, bom, dito isso, eu acho que a própria forma de gestar, né, essa relação entre seres humanos, sobre grupos humanos e a água, né, precisa levar em consideração esse tipo de premissa. Né? Quer dizer, ela é uma presença, né, que precisa ser vista também dentro, né, das suas circunstâncias, do seu sistema de reprodução. Quer dizer, quando você vai falar com água, quer dizer, você lida com uma complexidade, de onde ela vem, para onde ela vai, qual é o seu fluxo específico. Esses fluxos, geralmente, eles não podem ser determinados por territorialidades estritas. Eu estava, antes de vir, lendo um pouquinho um texto lá sobre a relação de águas, né, das águas entre Brasil, Colômbia e na Amazônia. Né? E toda a discussão ali era justamente tentando lidar com a forma como esses dois países usam esses recursos. recursos de uma forma que precisa ser integrada, né? Porque você não pode lidar sobre esse tema definindo que existe uma água brasileira e uma água colombiana. Não, né? Ali há uma outra lógica, uma outra forma de fluxo dessas águas, né, que precisa ser reconhecida para que ela se mantenha produzindo, né, possibilitando as pessoas viverem, né? Então, são questões muito delicadas e que me parece que precisam ser tratadas de uma perspectiva mais relacional, como eu estava sugerindo ali, né? A água não como um bem a ser utilizado, mas como algo com que a gente tem que se relacionar, né? E se relaciona normalmente. Você vai observar as pessoas, né, os grupos humanos se vinculando com a água, né, geralmente a relação ultrapassa exclusivamente o consumo, né, mas lida com dimensões de manutenção de negócios, de produção de alimentos, de capacidade de produzir espaços lúdicos, quer dizer, ela entra realmente numa construção de sentidos, de significados. A gente está numa cidade com muita água, né? E eu acho que a água que sempre está presente, né, na vida do pelotense, né, em geral, né? E muitas vezes ela é muito maltratada, né? E ela é maltratada quando ela é percebida como mercadoria. Outra coisa que eu gostaria de, nessa linha, né, chamar a atenção é que, ultimamente também, né, em algumas discussões que a gente está vendo aí no mundo, se corre o grande risco de um processo de privatização da água. Privatização implica em submeter o consumo da água a relações comerciais. Eu acho que, no meu ponto de vista, é um tipo de relação que corta completamente com essa natureza relacional que eu estava comentando, que a água tem. Quer dizer, ela ajuda a construir coletividades, né? Ela é um bem que ela não é precificado, né? Ela tem um valor que ele não pode ser reconhecido num processo de troca comercial ou qualquer troca desse tipo e dessa natureza, que é normalmente que o nosso sistema capitalista lida com as coisas, né, com os objetos, né, normalmente vinculando a mercadorias. O risco disso é perder a natureza da relação do homem mesmo com a água, né? E nesse sentido eu acho que é fundamental, fazendo já uma digressão para o outro termo da relação, que é a política pública, né, e água, né, me parece que em termos de, se a gente for pensar na relação de água, né, com os seres humanos, ela só pode ser produzida pelo que a gente define como uma política pública, né? A água, ela é necessariamente um bem que precisa ser público, porque é da natureza dele, né? E aí eu acho que entra muito, né, pensando um pouco além nessa digressão que eu estou fazendo, né, eu acho que entra de uma forma muito forte a contribuição da antropologia na construção de políticas públicas, né, que é fundamentalmente mostrar, intensificar um conhecimento sobre essa dimensão relacional entre o homem e a água, né? Mostrar como a água entra na vida, né, das pessoas, como, né, as pessoas entram na vida da água, e aí pensando na questão da reciprocidade e de uma dimensão mais ecológica mesmo, né, da relação, né? Pensando o homem e a água como um ecossistema mesmo, né? E que me parece que é central para produzir uma gestão sobre a água, uma política pública sobre a água, né, nós conseguimos destacar essa dimensão, né? Essa dimensão relacional e de relação recíproca, né? Com esse bem, que no fim vai dar a possibilidade da gente entender, eu acho que de uma forma mais aprofundada, né? Essa relação ecológica, né? A dimensão ecológica dessa relação entre a água e seres humanos, né? Mas o que eu, só finalizando um pouco essa introdução, o que eu gostaria de frisar, de sublinhar, né? É o termo mesmo reciprocidade, né? E reciprocidade não quer que está denotando uma ideia de necessariamente simplesmente uma relação virtualmente positiva do homem com a água e com o meio ambiente. Está denotando também uma condição de ser do ser humano. É uma condição é uma relação vital, né? Ela constitui uma, assim, é um bem que produz uma subjetividade específica, um entendimento do mundo, né? A relação do homem com a água. Ela supera essa, como eu falei, então, essa dimensão simplesmente utilitária. Né? E eu acho que as políticas públicas, né, elas precisariam se alertar, né, quem gesta, quem produz essa política pública, deveria se alertar para a ênfase nessa relação, né, porque ela ajuda a perceber por onde nós vamos conduzir essa relação. Parece que muito do que a Aline e o pessoal do SANEP faz lá é um pouco desenvolver essa dimensão relacional, eu diria, né, da gestão da água. Né? Quando nós estamos diante de, como eu falei, um corpo técnico extenso que lida com a gestão da água, é fundamental que um tipo de saber esteja presente, né, para que resgate essa dimensão, né, em contato, né, em relação com outros âmbitos do saber, né, outras áreas do saber, né, resgate essa dimensão relacional, né, que como eu falei, eu acho que é da natureza da condição da água na vida humana. Né. Bom, isso é uma introdução, vou deixar aberto aí para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Talvez a... Bom, não estou dirigindo o programa. Mania de professor. Não, tudo bem. Mas a gente consegue entender mais como uma forma cultural, né? De como a pessoa deve se comportar com a água, né? Não só da forma como você mesmo falou, de consumir e tudo mais. Olha, precisa abrir postes para isso e aquilo, mas assim, a forma de que determinadas cidades cuidam da água de uma certa forma e outras... de outros, né? Então a gente precisa, no caso, foi o que eu entendi, a gente precisa ter um entendimento de como isso vai se perpetuar durante a nossa existência, né? E aí a gente precisa trabalhar justamente nisso. Gente. Talvez mais como isso vai constituir vida, né? Quando a gente está falando de cultura aqui, a gente está falando dessa dimensão relacional. Quero dizer que a água é central na produção de uma cultura. Ela é um ser ativo. Sim. Ele não é um ser passivo, não é um objeto que está lá inerte, a gente vai represar ele aqui, colocar ele lá, fazer o que a gente quiser com ele. Não, muitas vezes ele conduz a nossa percepção sobre como a gente vai nos organizar num território, exatamente, como vai produzir o nosso lazer. Quer dizer, ele também tem uma dimensão ativa, né? Então, a gente está falando assim, construção de vida mesmo, né? E de sentido. Na, né, grande maioria, que tem que ver, né? A gente tem uma percepção errada, né? Como se a gente dominasse a água. Exatamente. Assim. Eu acho que esse é um equívoco. Mas eu acho que até nessa... Desculpa. Não. Ah, que isso. Nessa relação dicotômica, a gente pode pensar natureza e cultura, né? Acho que também entra nisso, assim. A gente começa a pensar isso de uma forma relacional e não dicotômica, tu consegue pensar de outra forma essa relação. Com a água, né? Que é o elemento que deveria estar norteando hoje as políticas públicas. Exato. Que é o nosso desafio, né? É isso aí. Bom, não, eu acho que seria interessante, então, talvez a Aline desenvolver um pouco mais sobre o teu,

E essa foi a música da Vanessa da Mata com Chico César, A Força Que Nunca Seca. E vamos agora para os nossos apoiadores culturais. De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Lua sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, às 10h30 na Rádio Com 104.5 FM. Conexão fechando ideias. É o levante de quem não sou de ser tirada. Hoje sou eu que tô pisada. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Os aposentados que continuam trabalhando não vão ter mais direito ao fundo de garantia. Se a reforma da Previdência for aprovada, os aposentados não vão ter mais o recolhimento mensal do fundo de garantia e não vão receber os 40% quando forem demitidos. A reforma só é boa para os juízes, políticos e militares. Vamos lutar contra a reforma da Previdência. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Estamos de volta com o programa Nós Nos Outros, Antropofonia e Charlas, né? Com o assunto de águas e políticas públicas. E a gente volta agora com a Aline, né? Que ela vai falar um pouco sobre os projetos dela e toda a participação em Pelotas, né? Não sei se tem muita reclamação lá no SANEP e tudo mais. Bastante. Bastante, né? Mas o que você tem para dizer para a gente? Tá bem, boa noite a todos, os ouvintes da Rádio Com. É, boa noite ao Francisco, meu querido orientador e amigo, nessa empreitada, enfim, de algum tempinho com essa discussão. Bom, eu queria só falar um pouquinho do lugar de onde eu estou, assim, que eu acho que é importante para a gente poder entender, contextualizar um pouquinho do trabalho. Assim. Tá, eu sou assistente social do SANEP, é um serviço autônomo de saneamento de Pelotas, hoje responsável por o serviço de saneamento todo do município, inclusive no abastecimento de água pública, né? O SANEP hoje opera, é responsável tanto pela captação, como tratamento, como pela distribuição da água para o consumo humano. Bom, então, dentro desse trabalho, eu fui designada, diríamos assim, em função de algumas demandas do Ministério das Cidades, ex-Ministério das Cidades, que agora não é mais, acho que é Ministério da Integração, enfim. Mas havia uma política, pensando em termos de política pública, assim, havia uma política de financiamento dos municípios para aumentarem as coberturas do seu serviço de saneamento e consequentemente, aumentar também os serviços de abastecimento de água nas cidades. Né? Como exigência dessa política, além dos investimentos em obras de infraestrutura, havia uma exigência que fosse feito um projeto chamado Projeto Socioambiental, que em linhas gerais, que eu acho que ele é muito pertinente para o assunto da mesa, é pensar esses projetos em termos de políticas públicas, especialmente na garantia de participação das populações nesses processos, criar espaços de participação social dentro das políticas públicas que pudessem discutir hoje a questão hídrica e o abastecimento de água nas cidades. E aí que esse projeto surge, que entra meu trabalho dentro do SANEP atualmente. Então, se elaborou uma série de projetos e de começar a pensar essa discussão, por onde passa essa dimensão socioambiental. Assim. Eu queria falar dela basicamente em dois grandes eixos. Assim. Primeiro é um eixo mais macro, né, de defender, eu acho que o Francisco pautou um pouquinho isso, né, é importante que a água não como mercadoria, mas a gente pensa ela como um direito humano fundamental, então aí ela já tem um recorte de política pública importante, porque ela é um direito humano fundamental, é preciso se criar estratégias para se garantir isso, né? Isso tem se criado em espaços, às vezes, muito mais macropolíticos, né? Dentro das estruturas de planejamento, de gestão dos recursos hídricos, né? Tem se pensado, né, de que forma garantir a água como um recurso humano, né, fundamental. E, por outro lado, como é que essas políticas, ou como é que essa política pública, ela de fato é operacionalizada na vida e no cotidiano das pessoas, né, de quem consome os serviços, né, de quem vive essa política no seu cotidiano. Então, essa tem sido um dois grandes eixos do trabalho socioambiental e que eles se colocam muitas vezes numa tensão, né, tensão por conta desses conceitos, assim, dessas concepções que a gente foi construindo ao longo das políticas públicas, né, e como a gente se relaciona com essas coisas que o Francisco já trouxe aqui muito bem, né, que é essa ideia da gente poder também ultrapassar essa ideia utilitarista dos serviços, né, e construir, trazer alguns elementos para pensar a política pública. Esse tem sido um pouco do nosso desafio, né, se construir uma metodologia de trabalho que a gente está tentando, eu acho que é bem bacana, de começar a pensar essa política, né, a partir de quem vive nela no seu cotidiano. Então, a gente montou uma série de trabalhos junto aos bairros da cidade, junto à periferia, porque um dos eixos do trabalho socioambiental é uma dimensão que está proposta nos programas, né, do governo federal, que é voltado para a educação ambiental. Né? Então, acho que tudo passa por isso, assim. Por que educação ambiental? Por conta de pensar esses elementos de preservação dos recursos hídricos e de poder garantir o acesso, né, de forma equitativa, de qualidade, com participação social. Mas isso tem sido também, para mim especialmente, assim, para o grupo que a gente trabalha no SANEP, um grande desafio, né, de inserir alguns elementos do qual hoje as políticas públicas desconsideram. Né? Que são esses elementos que a gente estava conversando aqui, né? A dimensão da reciprocidade, ultrapassar essa dimensão mais utilitarista, a dimensão cultural, bom, que sentido isso tem na vida das pessoas, como é que isso opera lá, como é que as pessoas constituem seus territórios, como é que elas constituem seu cotidiano, como é que elas estão lidando com a política, como é que elas percebem isso, tem sido o nosso desafio dentro dos projetos. Hoje a gente tem dois grandes projetos, né? Ponto de vista institucional, assim, a cidade está construindo uma estação de tratamento de água São Gonçalo, não sei se vocês já escutaram falar disso. Nós temos 4 estações de tratamento de água que hoje são responsáveis pelo abastecimento de água de Pelotas. Né? A principal delas é a Eta Santa Bárbara, que há algum tempo já, aos últimos dias, andou um pouquinho na mídia por conta dos rompimentos da barragem. Enfim. Hoje ela abastece mais de 60% da população de Pelotas. Mas, evidentemente, que a nossa população cresceu, né? A cidade, ela é uma barragem de 60, da década de 60, hoje a população, evidentemente, cresceu e os serviços de saneamento não se ampliaram. Então, há algum tempo, se buscou esse recurso, está sendo construída uma estação de tratamento de água. Então, esse é um grande projeto que tem, a gente, a partir desse projeto, tem construído uma série de ações socioambientais. E a ideia era um pouco de centralizar e chegar até as pessoas, começar a pensar, a problematizar essa relação do recurso hídrico e da água, junto com os grupos, né, deslocar de dentro do SANEP, ou de uma discussão mais técnica, ou mais normativa, né, no sentido de dizer, olha, cuidem da água, preservem a água, mas como é que isso acontece lá? Como é que as pessoas estão vivendo isso no seu cotidiano? Então, nós temos alguns grupos, né? Nós montamos grupos em 6 bairros da cidade. A gente adotou uma metodologia de multiplicadores em educação ambiental. Ah, esses grupos, a gente começa a pensar a água nessa perspectiva. A água como um elemento de constituição de território, de construção de sentido, de construção de saber. Como é que a água, como é que as pessoas estão se relacionando com isso, que sentido se isso é importante ou não, como é que as pessoas também lidam com o serviço, né, com essa relação tensa entre prestação de serviço, Estado, política pública. E tem sido uma experiência muito bacana. A gente tem construído umas discussões muito, muito, muito produtivas no sentido de avançar, né, na, qualificar esse debate da política pública. Nós temos hoje esses grupos que formados mais ou menos por 20 pessoas em cada bairro, e tem se trazido esses elementos que eu acho que podem contribuir muito para esse debate que a gente quer construir em torno da gestão dos recursos hídricos na cidade, pensando para além dessa visão mais utilitária, né, de construção de território, de sentido. Aí entra vários elementos, assim, acho que entra desde os elementos culturais, os elementos religiosos, né? E a ideia também é pensar uma educação ambiental não normativa, né, mas uma educação ambiental que possa produzir sentido para as pessoas, né? Para além do que a gente está um pouco acostumado, né, nos formatos de educação ambiental, que é desligue o chuveiro, não escove os dentes em água em cinco minutos, mas a gente está tentando problematizar outras questões e também garantir a participação das pessoas nesse processo, porque eu acho que isso é um grande gargalo que a gente tem quando a gente também fala em política pública, né? Porque ela normalmente são projetos ou programas que vêm sempre prontos, né, ou pensados por algum grupo de pessoas, que deve ser aplicado a um contexto, né? E a gente tentando fazer justamente ao inverso, né? E fazer o inverso é criar também uma zona de tensão, né? Uma zona de tensão porque a gente precisa rever, inclusive, as nossas práticas, né, quando a gente está com esses grupos, e também os nossos conceitos de, enfim, ambiente, natureza e cultura, e vários conceitos que são extremamente dicotômicos e que hoje eles são hegemônicos dentro do campo das políticas públicas, né? Quando a gente fala Estado, população, natureza, cultura... E aí a gente daqui a pouco começa a trabalhar nessa perspectiva que o Francisco trouxe muito bem, que tem sido, né, o nosso desafio, que é essa questão mais recíproca, né, de como essas coisas podem ser, se conectam e produzem sentidos, e produzem cidade, né, água, acho que um elemento como produtor de cidades, né, linkado a outras políticas públicas é fundamental, porque quando a gente trabalha em saneamento, a gente não trabalha simplesmente com saneamento básico, a gente está dentro de uma cidade e a gente trabalha com uma série de outras políticas públicas ali. Saúde, né? Habitação, a gente trabalha em várias áreas, por exemplo, tu tem ocupações irregulares, tu tem acessos a outros serviços que são limitados. Então é uma rede, né? É uma rede que precisa funcionar assim, mas também precisa se pensar nessa relação de cidade, que é para além dessas questões mais normativas, que no meu ver é um pouco do limite, né, da gente operacionar políticas públicas, né? Eu estou nessa ponta, né, de operacionalizar isso, assim, né? Me vêm os programas e eu preciso aplicá-los, preciso operacionalizá-los. O desafio é como fazer isto, né, qualificando a discussão da política pública, trazendo a água, e hoje a questão ambiental importante nos debates das políticas públicas, considerando isso, acho que a gente tem um recurso que está em disputa, né? O Francisco trouxe isso inicialmente ali, na questão toda da privatização da água e todos esses embates mais macro-políticos que a gente sabe que gera, que está em torno dos recursos hídricos, né? Desses conflitos socioambientais hoje colocados em função dos recursos hídricos, né? Seja por modelos de produção, mineradoras, enfim, uma série de grandes empreendimentos habitacionais, né? Aumento da população, enfim, sérios conflitos socioambientais que são colocados e que a gente sabe que a água é um elemento de disputa, né, e de instauração desses conflitos. E aí nos traz muitos desafios para pensar políticas públicas, né? Eu acho que é um tema extremamente pertinente, tá? E, por outro lado, é como a gente vai dialogar, ou como a gente vai construir isso, né, com as pessoas a partir dos seus cotidianos e com essas cidades que são múltiplas, que são heterogêneas e que têm modos de ocupar e de viver tão distintos. Isso tem sido um grande desafio, né? Foi um desafio para a minha dissertação de mestrado, né? Foi pensar essa relação, essas limitações da política pública e de como a gente podia qualificar essa discussão. Mas é uma coisa que não é fácil, né? Não é. Para quem está na ponta operando, é muito difícil, né? Porque tu lida com organismos governamentais, tu lida com recursos, né, financeiros de projetos de governo. Então é sempre uma atenção colocada e tem sido é bem desafiador, mas de certa forma também a gente tem conseguido avançar com coisas muito bacanas, assim. Acho que uma delas é um projeto que a gente tem na Barragem Santa Bárbara, que ele está iniciando agora, que foi junto com o Ministério do Meio Ambiente, mas a gente chama de Salas Verdes. Na verdade, são espaços de troca, de visitas, de conversas, de participação, né, da população, para pensar essas questões que envolvem o meio ambiente, saneamento, especificamente aqui a questão da água e dos recursos hídricos. Então, é um espaço físico que está sendo construído lá, localizado na barragem, é aberto, né, para visitações, para as escolas, para grupos, para grupos de pesquisa, enfim, para a gente poder começar a pensar e conhecer, discutir a questão dos recursos hídricos, né, e garantir também a participação das pessoas, né, dentro dentro do Saneb, eu diria, né? Embora a gente ainda esteja gatinhando, acho que é uma grande utopia, que as pessoas possam participar lá nas decisões, né, no planejamento e na definição dos recursos, mas acho que essa aproximação, né, do serviço público, né, com a população é um canal que é importante e que também é um dos desafios do trabalho socioambiental. A gente construir esse canal de comunicação, de participação qualificada, né, de apropriação das pessoas sobre essa temática, a partir também disso, desse seu olhar, das suas experiências, dos seus sentidos, né, que a água, enfim, que está na vida delas. A gente está tentando reconhecer, né, porque eu acho que é uma coisa que quando a gente vai operacionalizar a política pública, isso sempre fica muito marginal, assim. Não está na agenda, né, o que está na agenda é diminuição do consumo, diminuição da poluição, mas sempre em termos muito técnicos e muitos gerais que não dão conta da complexidade, acho que é essa complexidade que o Francisco trouxe aqui, né, que a água produz, né, que é produção de sentido, é produção de vida, é produção de cidade, é produção de território, tem dimensões simbólicas, religiosas, culturais, e acho que isso nos falta em termos de... Essa é, para mim, a dificuldade das políticas públicas, da gente operar grandes projetos e grandes programas. Por outro lado, a gente vai tensionando isso dentro dos espaços que a gente está, né? Tem sido um pouco o meu trabalho, assim, e a gente tem tentado trazer essas dimensões nesses espaços que a gente está desenvolvendo isso, nesses grupos, nessas comunidades, no espaço da Sala Verde. Então, tem vários projetos acontecendo, né, simultaneamente, tentando fazer um exercício inverso. Despertar o interesse. Despertar o interesse e assim, aí trazer isso, assim, ó. Trazer esses sentidos, como é que as pessoas estão, né, percebendo isso na sua vida. Acho que é uma contribuição importante para a gente poder avançar um pouquinho nessa discussão da água como um bem comum, para além daquela coisa normativa que a gente sempre diz, é um direito humano fundamental, está lá na Constituição, está lá em todos os nossos documentos, né? Mas enfim, tá, é isso, né? Mas é isso, mas como isso acontece, né? O que é um direito? O que é política pública? Como é que as pessoas estão vivendo isso, né? A água é só para consumo, é para consumo, evidente, é para a gente, mas ela é para além disso, né? Ela produz todos esses sentidos de se relacionar, de estar e de construir uma cidade. As nossas cidades são atravessadas por cursos de água, né? Pelotas tem uma característica de água como um elemento fundante histórico, né? A começar pelo Braço Morto de Santa Bárbara, todas as nossas características, os nossos recursos hídricos. Então, assim, a gente é uma cidade que tem um elemento água muito importante como um elemento histórico-cultural. Para além, então, do abastecimento, da questão ambiental, evidentemente, da vida, né? A vida para além dessa dimensão biológica, né? Mas a vida como sentido de estar, né, no mundo. Eu acho que é importante e tem se buscado trazer isso para dentro dessa discussão de educação ambiental, dentro dessa discussão socioambiental. E aí acho que a antropologia entrou, né, muito bem. E aí foi aí que eu, na verdade, acho que a gente vai conversar um pouquinho mais depois sobre isso. Mas só para dar uma introduzida, acho que a antropologia entra, né, no meu trabalho e na minha vida por esse desafio. Porque eu venho de uma formação, eu sou assistente social, venho com essa formação da política pública, né, muito forte, trabalho com isso, com elaboração de projetos, né, com espaços de discussão da política como pública, da água como direito, saneamento, cidade. Mas também comecei a me dar conta disso. Bom, só um pouquinho, mas a cidade, ela não é essa cidade que a gente tem ali no projeto, no programa, nos dados do IBGE. Né? A gente tem uma cidade que se reinventa, que se movimenta, que se localiza, que produz sentido, que produz jeitos de estar e que a água é um elemento que... Fundamental. Fundamental e que transita por isso. Então não dá para pensar mais uma dimensão socioambiental, nesse caso um recorte com a questão hídrica, dentro só dessas normativas, né? A gente é preciso, como a gente vai trazer esses elementos para pensar a política pública? Aí entra essa minha interlocução entre, né, o serviço social, entre a antropologia e como a gente pode começar a construir um debate mais profundo sobre isso. E aí eu entro aqui, eu chego na antropologia assim e começamos a construir, esse debate. Eu queria fazer um comentário, eu não sei quanto tempo tem agora, mas esse trabalho da Aline, né, junto às políticas, eu acho que é fundamental porque lida com uma questão que eu acho que é central nas nossas sociedades hoje. Novamente, voltando àquela conversa inicial lá, a gente está produzindo uma relação com o mundo da vida que é de descomprometimento com a nossa vida, porque a gente paga. E quando a gente paga água, a gente paga alguma coisa, a gente se sente descompromissado porque pagou por um bem que está... E não percebe que aquilo é constitutivo da sua vida, né? Da sua condição de existir. Quer dizer, que você está completamente implicado com esse ambiente, com a água, fundamentalmente com a água, que é um bem, né? Ele faz parte da sua condição de existência. Então, você, quando provoca a ideia de uma visão mais holística sobre essa relação, né, e não uma visão utilitarista, você ajuda as pessoas a terem essa perspectiva, olhando mais para as suas práticas cotidianas, observando como é que a água... eu acho que esse trabalho ajuda a destacar uma dimensão que as pessoas podem estar perdendo a respeito dessa centralidade, porque simplesmente pagam um serviço. Ó, eu paguei aquilo ali, pronto, está resolvido, ele me deu um tantinho de água. Quer dizer, a questão da preservação, da manutenção dos recursos, pensando na ideia de que isso tem que se manter, que essa condição de produção de vida tem que acontecer, de vida e sociedade e cultura tem que se manter, né, fica perdida, né? E então esse tipo de trabalho eu acho que é fundamental e eu acho que muito mais profundo, porque compromete as pessoas em produzir a sua própria experiência, a sua própria existência, se comprometer com o seu universo, né? Sim. Eu acho que é fundamental isso. Sim, porque se a gente vai pegar, por exemplo, práticas mais prescritivas, assim, de educação ambiental, enfim, ou das próprias companhias, ou das próprias que têm a gestão da política, ou é sempre numa dimensão de culpabilização das pessoas, né? Ou é numa dimensão de fiscalização, só fiscalizatória, né? De, bom, é isso, tu paga, a gente há um serviço, nós somos uma prestadora de serviços, né? E a população tem que ter uma contrapartida disso. A contrapartida é preservar, mas é sempre colocada numa relação de utilidade, né? Não numa relação de reciprocidade. E aí, quando tu tenta inverter e pensar uma educação ambiental que leve em conta esta dimensão de reciprocidade, né, para além dessa dimensão mais utilitarista, é toda uma outra lógica, né? E é uma outra proposta, né, de trabalho. Esse é um desafio nosso, assim, de ultrapassar e de construir esse elemento, esse trabalho, né, de operacionalizar essas políticas, que nos chegam, assim, tão engessadas, muitas vezes, porque elas vêm prontas, elas vêm com conceitos muito... Uma forte demanda. E evidentemente que existe uma forte demanda, porque também não dá para se negar. Nós temos uma cidade que tem falta d'água, que tem sérios problemas ambientais, que tem conflitos socioambientais. A gente tem população morando em cursos de água, em áreas de risco socioambiental. Isso sempre existe um conflito socioambiental urbano em função da água. Muito embora ele não seja um conflito no sentido... violento, mas ele é um conflito quando ele se coloca, quando ele traz a desigualdade, né, socioambiental. Aí tu tá instalando um conflito, porque

dias você faz escolhas e são elas que decidem o seu futuro. Com a política, a economia, a ecologia também é assim. O futuro delas depende das escolhas que nós fazemos agora. Aquilo que você compra... Pra comer... Pra vestir... Pra usar... Ajuda a decidir o futuro que vamos ter. Em resumo... Todo consumo é um ato político. Em Pelotas há várias opções para o consumo responsável. Uma delas é a Feira Virtual Bem da Terra. Economia solidária... Consumo responsável... Comércio justo... Uma ligação direta entre quem produz e quem consome através do trabalho coletivo e da autogestão. Quer saber mais? Não acesse a internet. Vá a uma das oficinas de acolhida de novas e novos consumidores e converse olho no olho. Todos os sábados, 10 da manhã, no prédio do antigo Colégio Santa Margarida, na Anchieta com Dom Pedro II. Esperamos você lá. Rede Bem da Terra, comércio justo e solidário. Aos sábados, das 7 às 8h30, ouça e participe do programa Comunidade Campeira. Produção e apresentação, Jaime Camargo. Comunidade Campeira. Música bem gaúcha, ao sabor de um mate novo. Rádio Com, 104.5 FM. O prefixo da cidadania. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Estamos de volta com o último bloco do programa. E aí, como eu já tinha prometido, né, o meu entendimento assim em relação ao assunto que vocês passaram, e aí, vamos lá, é mais ou menos assim, eu consigo entender pelo que vocês me falaram que há uma espécie de um cabo de guerra, onde do lado tem um descomprometimento do ministério, de tudo, da organização da cidade em combater os problemas que são latentes, né? Que é o problema que você falou da saneamento básico e mais, né? Em relação a tudo que você falou. E do outro lado é como se fosse a população pagasse a conta e tava tudo bem. Literalmente lavava minhas mãos em relação ao problema da que vem se construindo, né? E aí vocês já estão mais na área e tudo mais, e com essa visão da antropologia, o que, que vocês acham em relação a isso? Bom, eu acho que é um pouco mais do que a ideia do descomprometimento. Eu acho que é uma coisa que pode, não é necessariamente verdadeira. Existem ações que são ações importantes para produzir um tipo de relação e abastecimento e, enfim, lidar com essas questões todas que a gente estava falando, que envolvem a água e a relação que nós temos com a água, que podem até passar por um descomprometimento, mas eu acho que esse não é o ponto, talvez, mais importante. Se a gente for pensar numa perspectiva mais da antropologia mesmo aqui. Eu acho que o ponto é a percepção, né, do que é a relação entre a relação entre a água e as pessoas que se relacionam e usufruem a água. Principalmente, como a Aline colocou, né, a forma como a gestão percebe isso. E me parece que ela percebe isso simplesmente como uma relação em que alguém produz um bem e o outro compra o bem, né? E como eu estava falando antes, quer dizer, todas as questões ecológicas, de preservação ambiental, quer dizer, todas essas pautas que fazem parte da manutenção da relação e da potência de vida que água e seres humanos constituem, né, na sua existência, né, elas ficam subsumidas por uma relação que é uma relação simplesmente de alguém que oferece um serviço e alguém que compra um serviço, né. Se a gente muda um pouco a lógica dessa relação, e eu acho que é isso que a ideia, por exemplo, de participação das pessoas né, nas políticas está colocada, né, necessariamente você implica mais as pessoas, né, e os próprios gestores numa outra forma de se relacionar com a água e com, mesmo com o tratamento da água e tudo que ela significa. Evidentemente que compromisso político ele está presente sempre, um compromisso de um servidor público sempre é uma coisa importante, mas mesmo se ele houver esse comprometimento, mesmo assim a relação não, eu acho que não se qualifica, porque tu não tem exatamente o compreensão das pessoas, né, de que essa é uma relação vital e que elas têm que cuidar da vida delas e da vida dos outros. E os outros aí também são os recursos naturais. Toda essa, como eu falei antes, essa dimensão holística, né, a respeito da relação entre homem, né, homens, águas dentro de um sistema que seja um sistema que retroalimente uma condição de vida, né? Se quando você paga alguma coisa, você se abstém. Não é mais problema seu. Você pagou, você já deu, você está você não tem responsabilidade nenhuma mais sobre isso. Lavando as mãos, né? Você lava, ótima, a metáfora é perfeita, né? Você lava as mãos e você está sendo enganado nesse aspecto. Você está se enganando. Mas está se enganando porque você está sujeito a um determinado tipo de relação que você construiu, foi construído culturalmente também, né? Também, né, em função das relações todas que nós temos dentro da sociedade, tipo de cultura que a gente vive, né? É uma cultura que leva a um descompromisso, né, com dimensões muito importantes da nossa vida, né? E aí, evidentemente, isso repercute na participação política, no envolvimento com os problemas da cidade, né? Porque, claro, quem é o responsável? É o gestor. E eu nem vou cobrar o gestor, porque tá, chegou a água, lavei a minha louça, tomei a minha água, plantei a minha horta, fiz a minha lavoura. Não tem agora se vai ter a água ou não vai ter água, se outras pessoas estão tendo, se não tem. Não é uma questão que me... Né, é eles lá que eu pago e eu me descomprometo. No meu ponto de vista, é uma relação que enfraquece, é um tipo de percepção da relação que enfraquece, né, a possibilidade da gente manter uma condição de vida mais potente. Não, é isso. Eu acho que por conta dessas questões, por exemplo, trabalhar a educação ambiental, que é o que, que se propõe esse projeto socioambiental, é justamente poder trabalhar essas dimensões, né, de pertencimento, de participação, de relação, né, essas coisas que não se colocam, né, quando a gente está falando em serviços, porque a água acaba sendo simplesmente um serviço. Para quem está na gestão, por exemplo, é isso, ele precisa prestar aquele serviço com qualidade. A população, por dessa forma, precisa receber aquele serviço com qualidade. Bom, mas e para além disso, né? O que isso tem a ver com os outros? O que é qualidade? Né? Então, essas coisas que a gente tem pautado nesse trabalho socioambiental, nessas periferias, nos grupos, nos lugares que a gente está, é de construir outros sentidos, né? Outros sentidos e outras relações com a água. Então, é para além de chegar lá e dizer, nós somos do SANEP, a gente quer fazer um trabalho de educação ambiental, a água é um recurso importante, é inesgotável. Bom, toda essa discussão, né? Precisamos preservar, vocês serão multados se lavarem os carros no domingo, a água vai faltar. Para além disso, não que essas coisas não sejam importantes, não devem ser ditas em alguns momentos, mas não deve ser não deve ser o nosso norte, a regra para o nosso trabalho. O nosso trabalho tem sido em construir outra relação, né, das pessoas com a água, das pessoas entre as pessoas, das pessoas com seus territórios, das pessoas com a cidade, das pessoas com as políticas públicas. E para isso há toda uma inversão de valores, de sentidos, de conceitos, de trabalho, que é o que a gente colocou e que o Chico trouxe muito bem na introdução, né, que é essas questões, esses elementos, né, culturais, né, elementos de reciprocidade. Enfim, acho que tudo isso que a antropologia pode e contribui muito bem nessa questão. Né? Um pouco isso, assim. Outra que, só para deixar claro que não é que essas questões de cobrança pública sobre os serviços, isso são questões importantes. O que eu quero colocar e sugerir é que, mudando essa forma de se relacionar, como a Aline está colocando, eu acho que, inclusive, você intensifica e qualifica esse tipo de cobrança pública acerca de o que estão fazendo com a água, o que estão fazendo com a minha vida, o que estão fazendo com a vida da comunidade. Afinal, isso me constitui, me compõe, né, e me justifica como pessoa, e eu estou querendo olhar o que é isso. Eu penso que é uma outra ideia de público. Acho que a gente também precisa discutir ou qualificar esse conceito que a gente tem do que é público. Né? Claro. O que é público? Público também não é, eu acho que entra, eu só vou cuidar ou só vou me relacionar disso de alguma forma se essas coisas me pertencerem, me constituírem. Se elas não me pertencerem ou não me constituírem, elas estão externas a mim. Se elas são externas a mim, elas não são públicas. Porque o público também passa por essa relação, que é uma relação. Então, acho que a gente também precisa entender o que é público. O que é público? É para além do que é de todos, mas é como esse todo, né, se relaciona no todo. Né? E aí é uma dimensão também de público que precisa ser pensada. O que a gente está entendendo como espaço público? Né? Como político, o que é esse público? Esse público não é uma soma de pessoas. Né? É como essas coisas se relacionam. Então, acho que é bem isso. Né? Se eu só vou cuidar, ou se eu vou preservar, ou se eu vou... Se isso me pertencesse, se tivesse sentido para mim. E só vai fazer sentido para mim se eu mudar o sentido que eu tenho com esse serviço, né? Enfim, com o ambiente, com a água, com o meu entorno, com o meu bairro, com o meu território. Então, é construir outros sentidos de estar no mundo, do que é público, do que me pertence, o que é do outro. Enfim, acho que são essas questões também que a educação ambiental se propõe, né? O Neres, ele tem uma perguntinha para vocês também. Vai para a Aline, né? Queria te perguntar primeiro se tu, quando tu entrou no SANEP, tu já tinha a formação em antropologia ou em ciências sociais? Eu era só assistente social, sim. Serviço social. Daí, tipo, a partir daí, qual foi o peso que tu viu, assim? Qual foi a leitura que tu fez, né? Quando tu iniciou nessa atuação e também situar, tipo, essas possibilidades, né? De atuações desse profissional, né? Uhum. Que não... Pelo que eu vi na tua fala, é uma... Como é que eu vou dizer? São questões, assim, muito necessárias, né? Tipo, sim, de sim. Se debater com esse profissional. Então, eu comecei como assistente social já no SANEP, já trabalhando nesses projetos, né? Com uma demanda bem específica da minha profissão, assim, da minha área. Justamente por essa dimensão social, né, de inclusão social, de garantias de direitos, tendo a água como um direito humano, enfim. Então era uma demanda que era muito específica para quem, para os técnicos que operam as políticas públicas, nesse caso, né, o assistente social. Mas eu me vi numa situação bem, bem específica, vou te responder, porque ela é bem específica mesmo. Eu comecei a fazer um trabalho num bairro da cidade, que era já uma demanda do trabalho socioambiental, né, e identifiquei uma ocupação urbana, né, irregular, próximo a um curso de água, né, conhecido como um lugar de descarte de esgoto e de resíduo, enfim, uma população que já morava ali há mais ou menos 20 anos. E, estranhamente, era uma população que não estava incluída no projeto. Né, era um projeto de ampliação de rede de esgoto. Né, e essa população estava, né, à margem de um córrego urbano, sem nenhuma... E eu comecei a me questionar isso. Bom, enfim, por que essas populações não estão incluídas? Aí vem aqueles limites das políticas públicas. Mas, por outro lado, eu entrando, né, nesse espaço, eu vi que havia toda uma outra forma dessas pessoas ocuparem ali aquele território, aquela cidade, e uma série de elementos que ultrapassavam as minhas próprias categorias, os meus próprios conceitos, para pensar a política pública. Né? Era um espaço que tinha características de mobilidade, de construção de território, de identidade, de cultura, de religião, enfim, tinha muitos elementos que os elementos do qual eu estava trabalhando no projeto, ou que eu estava mais habituada a trabalhar enquanto assistente social, ficavam um pouco eu ficava muito me questionando sobre isso. Além de outras coisas relacionadas à própria política de educação ambiental, mais normativa, assim, né? É, por exemplo, aqui, exemplo, não coloquem resíduo, no lugar certo, coleta seletiva, por exemplo. Mas o que faz as pessoas não colocarem? Só porque elas não sabem, mas elas sabem, elas têm informação. Mas o que fazem elas não colocarem? Como é que elas estão se relacionando nesse bairro, nesse lugar que é difícil? Como é que elas não estão se apropriando dessas coisas? Então, essa é a dimensão de apropriação, de produção de sentido, de subjetividade, de relação com território, foram elementos que começaram a me instigar. E foram por essas questões que eu cheguei até a antropologia. E eu cheguei de uma forma muito objetiva. Não foi assim, não li um grande livro, não tive não. Eu liguei para um FEPEL, na época eu nem conhecia o Francisco, ele era o coordenador da graduação, e eu disse, olha, eu acho que os antropólogos vão me ajudar nesse negócio. E eu disse, não, eu já tinha, assim, eu tive uma disciplina muito rasa de serviço social de antropologia, mas sempre gostei, era uma coisa que eu gostava bastante. E eu disse, quem sabe uma parceria com o FEPEL, né? Vou ligar para o FEPEL e ver se rola, a gente faz um trabalho, e aí começamos a pensar essa questão. E foi assim, né? Chico, a gente ligou, eu liguei para o Chico, eu não conhecia, mas ele era o coordenador na época, nós marcamos uma reunião. Eu coloquei para ele todas essas minhas inquietações, ou seja, toda essa cidade que borbulhava, né, de sentidos, de estar, de movimentos, e que escapava, né, que escapava dos conceitos, das metodologias mais utilizadas pelas políticas públicas, né, da reunião, do encontro, da representação. Bom, como é que eu vou dar conta dessa cidade que me escapa, entendeu? Uma hora a gente está aqui, outra hora, né? Essa mobilidade, essas dimensões, né? Enfim, e aí a gente começou a conversar sobre isso, e foi indo, e aí só surgiu o mestrado, e a gente está discutindo isso até hoje, né? E cada vez mais eu tenho certeza que a antropologia me ajudou, me ajuda, faz parte da minha... Ela não me ajuda, ela é parte da minha prática, né, como assistente social. E tem contribuído muito, tem, enfim, né, me instigado cada vez mais a pensar essas outras dimensões, essas outras coisas. E que dialoga muito bem com o serviço social, né? Dialoga tranquilamente e não há nenhuma diferença. É que o serviço social tem uma trajetória... teórica, muito mais vinculada às ciências sociais, à sociologia, então trabalha com processos às vezes, um pouco mais macro-políticos, assim. E, embora ele tenha o cotidiano como a sua, igual a antropologia, é no cotidiano que tu opera a prática social. Mas essas outras dimensões mais simbólicas, culturais, são coisas que eu acho que acabam enriquecendo essa prática, esse trabalho social. Eu acho que é um casamento muito bem feito. Só um detalhe sobre esse percurso da Aline. Como o Nery estava colocando, quer dizer, normalmente a antropologia não é pensada para esses espaços, né, de atuação. Quer dizer, não é um profissional que vá atuar numa política pública, numa instituição. Mas aí tem a questão, no caso esse da Aline, quer dizer, teve a questão de uma qualificação de um profissional lá dentro, né, no caso da Aline, que foi reconstruindo a forma de agir, de construir essa ação, né, nesse trabalho socioambiental, fazendo crítica aos documentos, levando a sério as questões que eram colocadas para ela, né? E buscando, ela foi buscar uma fofoca aqui, ela foi buscar, não foi buscar só a antropologia, ela foi buscar a geografia, ela foi buscar a educação ambiental, não, a engenharia ambiental. Ela, na verdade, não se acomodou e construiu uma série de pontes, né, do ponto de vista do conhecimento, que deram sustentação para ela amadurecer. Enfim, o que seria como ela conduziria o trabalho, o projeto, né? Eu tenho até um texto sobre isso. Sobre ela. Olha que homenagem. Sobre isso, sobre a construção dessa. Quer dizer, uma pessoa que está lá responsável, você recebe lá do Ministério lá como fazer a pesquisa, o que você deve fazer, qual é a dimensão. A entrevista tem que ser assim, tem que ser assado. a maturidade dela e a forma como ela, permitiu que ela produzisse uma crítica em relação aos instrumentos e começasse a fazer um trabalho, um trabalho em processos, que foi qualificando, foi trazendo outros profissionais, né, que foram realmente adensando e chegando à maturidade que hoje ela tem, né, nos cargos que ela ocupa lá, para levar adiante esses projetos importantes. Né. Então, eu diria que, mesmo quando não há um reconhecimento institucional, né, nesses espaços que precisa haver, né, a ampliação do conhecimento em si e atingindo pessoas de outras áreas, pessoas, eu acho que começa a definir a relevância. Né? E em algum momento eu acho que começa a abrir também um espaço específico, profissional para essas áreas. Né? Mas o importante é o que, na verdade, esse conhecimento ajudou em termos de construção. Se a gente for pensar em resultados mais práticos, assim, digamos, para o pessoal ter uma ideia do trabalho, no final do ano nós formamos, que a gente fez uma formatura como um ato simbólico, assim, né? Se passou um ano trabalhando nos bairros, em 6 bairros da cidade, com moradores, né, discutindo a questão socioambiental, discutindo os projetos, né, tentando aproximar as pessoas dessa relação com o poder público, enfim, criando esse canal, né, de diálogo, de comunicação. E nós formamos, a gente fez uma formatura que foi um ato simbólico, mas foi extremamente importante porque as pessoas, né, era uma forma também de reconhecimento, de dar um certo protagonismo. Pessoas da comunidade, 82 formandos, né, no final do ano, foram formados agentes, educadores ambientais populares, né, que hoje eles estão aptos, né, eles junto conosco na segunda etapa, a trabalhar nas suas comunidades as questões socioambientais que eles aprenderam e que, né, é uma ideia também de multiplicar e de dar visibilidade, de trazer as pessoas nessa ideia da participação, né, como um espaço importante de inversão desses valores. Né. Temos 80 formados e também o resultado da Sala Verde, que é um projeto que a gente está construindo, mas que esse é um espaço aberto de debate, de discussão, de construção, de participação, para as pessoas poderem se apropriar, conhecer e mais sobre os recursos hídricos, né, na cidade. Enfim, estão todos convidados a conhecer. Opa. A gente está organizando, vai ficar bem bacana, mas a gente vai divulgar, então vai ser um espaço também para a gente debater essas questões socioambientais, né, na cidade. Bem, infelizmente, nosso papo está acabando, o programa vai chegar ao final. E vocês têm alguma consideração para deixar, alguma consideração final, um agradecimento, dedicação, não sei. Agradecer o espaço, eu acho que é oportunidade boa, né, a gente poder estender mais essa experiência e o conhecimento que a gente acumula, né, através de um meio de comunicação importante como o rádio. Né, agradecer o convite de vocês e a oportunidade. É sempre uma honra. Aqui, né? É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Que a gente possa conversar mais vezes, acho que agora avançando também um pouquinho os projetos, acho que é bem legal, né, dar visibilidade, convidá-los também para conhecer. As portas estão sempre abertas, né? Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes e a todo mundo aqui que ajudou a gente, né, a fazer esse programa, aos convidados, claro, aos estudantes de antropologia, João Paulo, mais conhecido como JP, o Neres, que já é da rádio aqui há um tempão, a Gabi, que é também, né, iniciando em antropologia, e a Vitória. E legal, todos antropólogos. Todos antropólogos. Eu adoro. Estamos cercados. E, provavelmente vamos pegar algumas matérias com ele, né? Então, bom ter uma relação, né? Já vamos começar a construir. Pois é. Então é isso, a gente vai soltar mais uma última música, né, que é... Antes. Você passa o recadinho, desculpa, gente. Ela tem um recadinho da moçada. Então, aqui é a Gabriela e eu tenho uns comunicados para passar. Primeiramente, a maratona de fotográfica de Pelotas, financiada pelo edital Procultura da Prefeitura Municipal de Pelotas, está acontecendo durante o dia de hoje. A Rádio Com, parceira do projeto, está divulgando os temas da maratona nos horários específicos. Então, atenção, participantes, nós vamos divulgar os temas para as fotografias. Cada tema possui um pequeno trecho de poesia ou de música para inspirar os fotógrafos. Lembramos que as fotos desses dois temas devem ser tiradas entre as 8 e as 23h59 minutos de hoje. E o tema número 5 é Multiplicidade, Contrastes. Ó, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Ó, de um lado esse carnaval, de outro a fome total, de Gilberto Gil. E o tema número 6 é Nutivaga. Vou viajar contigo essa noite, inventar a cidade magnífica, desesperar que o dia nasça, levado teu braço sideral, de Vitor Ramil. Boas fotos, então, para os participantes. E outro recadinho é que nos dias 15 a 18 de abril, no turno da manhã e da tarde, na Biblioteca Pública Pelotense, estará acontecendo a roda de conversa Povos Indígenas, Sabedoria e Resistência, do projeto de extensão do Núcleo de Etnologia Ameríndia. Era isso. Opa, isso aí. Então, agora a música, né? Promessa de Pescador, do Dorival Caymmi. Filho dele é quem carrega